November Yank Mike, gente, vou na prova da rotatória, desça para 2500 pés. Ajuste em Salvador 10009. Trolley Salvador, boa, 3145, decolado, pistona 0, mantém a proa após a decolagem até o 050. TAM 3140, contato radar, saída da EL, mantém a proa até o 050, após direto Leda. Após 050, mantendo a proa, Leda, TAM 3145. Salvador, Guardião 09, executar apoio e revertida aqui na região da paralela. Guardião 09, ciente, frequência livre. Frequência livre, Guardião 09. 5464, ponto de espera, pronto, ponto, boa tarde. 5464, mantém o ponto de espera, dono zero. O Caracaju, 5141, transponder, 119, 8 é o controle, nível 39, 1856. Escotejamento correto, chama quando o próprio propôs. Chama pronto, 1856. Serra Livrar 219-692. Serra Tango, aciona identificação, autorizada chegada Amã, desça para nível de voo 060. Solo Salvador, Xanea 6-2012, no portão 9, pushback e abandonamento. Pois bem, Ocean, o tráfego da TAM decolou agora aos 4-4. A sua previsão de decolagem é os 5-4. Vai manter no escuta e vai aguardar, por gentileza. CN, previsão de 5-4, aguardando 6201. Fala Salvador, boa tarde, boa, no 6-1-2. Estou no 6-1-2, boa, prossegue de Alfa, me chama antes da Juliette. Antes da Juliette, de Alfa, 6-1-2. November Yankee Mike, a proa 230. 230, Yankee Mike. Trip 5219. Trip 5219 para Vitória da Conquista, muito boa tarde, pronto, cópia? Completamente. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, após decolagem, curva direita. 5160 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. Aprovado, temos nível 200, a Conquista, decola da 10, cumprindo Arbor, após Arbor, DCT. A senhora 5160 e controle de saída 198-5219. Cotejamento correto, me chama quando pronto pro push. Chama lá aí, mano. India Delta November, prossiga. Juliette, ingressa para o 01 via Juliette, no 612. Para o 01 via Juliette, 112. Código 0124. Salvador, é o 42068, puxa isso. Oli, Salvador, gol 1755, decola. Gol 1755, contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível de voo 360. Da EL 360, 1755. Pronto, Salvador, só tá perto da dobra aqui, Mike. November, em aqui, Mike, prossiga. Para o coração de mente. November, em aqui, Mike, sente, aguarde. Aguarda e entra, Mike. Guardião 09, tocou e arremeteu, retorna aqui para o corredor Axé, destino Salvador. Guardião 09, sente, reporte através do parque de Tuaçu. Guardião 09, já aqui do parque de Pituaçu. Chame torre, 1895, Guardião 09. 1-1-8. November Yankee Mike, confirme, feito o plano de voo, sua notificação? Solicita fazer o procedimento VOR, senhora, em condições visuais para treinamento e abolição de instrumentos. Torre de Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Aqui na vertical de Pituaçu, a intenção é seguir aqui pelo corredor Axé e seguir aí pra cabeceira 17, depois parte do Buraia. Gente, dá pra gente ter condições de cruzar o eixo da 10 de pouso? Positivo, se é autorizado aqui eu corto o eixo e a gente já avisa. Dá pra gente então, tá autorizado o cruzamento, reporte quando pronto para pouso, o Guardião 09. Está presente, efetuando o cruzamento, Guardião 09. Informará quando a base para final. Sente. Trip 5464, decolada 51, controle 119.8. 119.8, boa. Controle Salvador, Trip 5464, muito boa tarde. Trip 5464, contato radar, saída Pouca, sob manter nível de voo 190. Boca subindo 190-5464. Possibilidade de coordenar com o centro e os controles adjacentes, senhora, do mapa direto Maceió, se possível, Aracaju? Ciente, aguarde. Aguardando. November Yankee Mike, não será possível fazer o VOR Yankee da pista 10. Sim, senhora, por gentileza, haveria possibilidade de apenas da entrada e sair de órbita mantendo 2 mil pés, sem interferência dos travelers? Para o contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, a altimetria está marcando agora 1009, tem bom voo. 1009-18-95, ponto de espera, obrigado, boa noite. 125, ano boa, tá 3145. Que não será possível devido à circulação de tráfego. Boa noite, senhora. Mas eu, por gentileza, poderia informar a radial que o November Yankee Mike cruza neste momento? Radial 031, do Vale de Salvador. Radial 031, sim, Guardião 09, ponte girando base e baixar de travagem. Guardião 09 na base para a final. Na final para pouso na cabeça de 17. Tá livre, pouso pista no 7, uma centena no vento, no 69. Zero no ponto ideal. Guardião 09 na final. Livre, vento 0909. Quando assim? 159. Taxi Oceanair 6201 com 130 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Badutti. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1009, tem bom voo, até a próxima. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 18.95, bom trabalho para você também, senhor GTCA, volto até daqui a pouco. Nove da trip no pátio 3, está autorizado para subir estacionamento de cimento. Conectado, 5219. Índia Delta November, vai manter o 055. Desça para 3.500 pés, ajuste no 009. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6201, ponto de espera da unidade pronta. Xanel 6201, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 6201. November Yankee Mike, vai ser tua pouso em Salvador? Tá tudo, o November Yankee Mike vai ser pouso em Salvador. Pro ideal para a rotatória, 220 nós. Quais são? 220. Pro ideal, 220, Mike. Guardião 09, secretaria. 206, decolada 58, controle 19, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, uma boa. 1755, controle. Chame Centro Recife, frequência 1251. 251, Bob. Consórcio Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolou na 6-4. Azul 4206, contato radar, saída PUCA, sobre manter nível de voo 350. Autorizado nível 350, saída PUCA, Azul 4206. Controle Salvador, papapá, Charlie Sierra Tango, passou dona, estabilizado, localizador, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, compete a final, chame torre 11895. A gente vai chamar a torre 11895, obrigado. Entendi. Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Sierra Tango. Sierra Tango, fiz uma aproximação, que legal, no 009, agora de pista livre. 1009, Charlie Sierra Tango. Oceania 6201, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 13 nós. Devo decolagem, Oceania 6201. P5415, serviço radar terminado, 5.3 milhas, nordeste da posição coral. Chame Ilhéus na frequência 120.1. Tango para cancelamento e pouso na 17, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, tem condições de fazer uma base curta para pouso 17, nós temos uma aeronave agora se aproximando para o pouso na mesma. É um Papa 28 Alfa, está se aproximando da rotatória. Positivo então, vou fazer uma base de curta, o Charlie Serra Tango. Se aprovado, eu parte os 3 principal, India Alfa, ponto esperatório 118-9552, 9 com 1009. Obrigado, boa tarde. Salve Salvador, é o Gol no 856, boa tarde, puxa o estacionamento no Papa. Gol no 856, muito boa tarde. Vai passar uma TR da tripla sua retaguarda, após a passagem do mesmo, está autorizado o puxo no 4, ok? Após a TR, autorizo no 856, no 4. Lembra Yankee Mike, chame torre 11895. 11895, Yankee Mike. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceania 6201, passando 1700 da Hélio da Brilha. Oceania 6201, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. 360, 6201, quanto possível por o Dileda, senhorita. Oceania 6201, autorizado, direto Lida. Direto Lida, 6201. Continua aproximação, reporte quando visual com o mesmo. Ciente, November Yankee Mike, ainda não visou com esse tráfego. Ciente. É zero nível, sou decola da 10, cumpro perfil da saída Arbor. Transição é lefa, após decolagem, curva direita, prossegue a peso do 17. Aciona 5401-1198. Ok, então 3-0 aprovado para Brasília via Upper Zulu 1-7, decola do 1-0, cumpre o perfil da Arbor, após decolagem, curva direita, transição é lefa. Transponder 5401 e controle Salvador PR 198, gol 1-5-6. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push no 6-2. Reportará quando pronto no 6-2. Que November aqui, Mike, continuando a aproximação, reportará na terceira milha. 219 está autorizado a decolagem, pistão no 0, 090 graus, 12 mais o vento. A linha aí, decolagem. Charlie Serra Tango no solo ao 02, confirme pátio. Galeão. Dona 601 está ciente das condições no aeródromo do Galeão? Então, junto à coordenação do CGNA e o Centro Recife, as decolagens estão feitas, estão sendo executadas de 10 em 10 minutos. Me chama quando pronto para o push, vamos à cópia? Autorizado Galeão, 360 ao nível, por decola da 10. Cumpre o perfil da saída da Elleda Pride, onde intercepta a Perzulu 1-0. Aí prossegue Snap Loop do Barbacena. Aciona 5174 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. A sua previsão para decolagem é 2010. 1-0, decola da 1-0, no perfil da Elleda, após Leda, 1-0, Smato, Babacena, 1-0, 1-7-4, controle 1-9-8, então, o transponder é o 5174. Quando pronto para o push, me chama no 02, está em forma de decolagem prevista aos 2-0 no 0. Afirma. Paulo Salvador, gol no 856 para o táxi 194 após 594, alternativa com 310. Prossegue em frente em de alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010, tenha um bom voo. Com 1010, direita, alfa, ponto de espera 1895 da torre do 856, bom trabalho, senhor. 9, inicialmente mantém a restrição. Ok, senhor, 529. 567, portão número 3, puxa, pega o estacionamento. 3567, autorizado, puxa o estacionamento, você matar. Não, chama não, tá 3567. Azul 4206, Charlie Centro Recife, 126, decimal 85. 2085, 4206. Boa, ponto 0 a 10, pronto. 256 ali, mantém pistão no zero. E mantém no zero, 256. Dono 601, já foram restabelecidas as decolagens para o Galeão normalmente, quando pronto me chama. Tá bom, então, Brian. S, desça para 2000 pés, livre da restrição em TAP. Nave 7, da Sierra para Guarulhos, no 3400. 3897 para Guarulhos, está autorizado 340, sua decola da 10, controvertida a saída da El Leda Bridge. Onde intercepta Pesolo no zero, map, correção, Pesolo no zero, Bridge, Pesolo no meia, Brava Pesolo 13. 5403 é o transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado o Guarulhos no 340, decola da 10 da Elzeta, Bridge. E aí, a Pesolo 16, PHZ 13, o transponder 5403, 19.8 é o controle. Protegimento correto, me chama quando pronto, trucos. 3, 2, 1. Então 3560, mas quanto tempo para início do push? Um minuto, 3567. Gente, me chama quando pronto, por gentileza. Demora. Tem esse carro e só para Juliette. Papa Romeo, Whisky, Oscar Tango, serviço radar terminado, 48 milhas nordeste do, correção sudoeste do VOE de Salvador, chame Lheus, na frequência 120, decimal 1. Salvador, Mike Echo Delta, no Delta, descida. Mike Echo Delta, desça para 500 pés, reforça em travessa do Parque de Ituaçu, ajuste em Salvador, 1-0, 1-0. Passando através de 1-0, 1-0, Delta. Controle Gol 1-2-7-3, informação, Romeu. Gol 1-2-7-3, aciona identificação, autorizada chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. Aciona identificação, desça 050, chegada a Bonf, 1-2-7-3. Salvador, boa tarde, Delta 3894, cuidando com a reserva no 150, informação, Romeu. TAM 3894, aciona identificação, autorizada chegada Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 3894. Controle Salvador, é o Gol 1856, boa tarde. Gol 1856, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 390. Na PUCA 390, 1856. Salvador Delta 90, já no ponto de altitude. Índia Delta November, desça para 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0-0. 1.500 no 0-0. Boa tarde. Oxenem 6201, passando dentro, 180. Oxenem 6201, ciente, chame Centro Recife, 125, decimal 1. Recife 251, boa tarde, até a volta. Boa. Salvador, Mike Echo Delta, Mike Echo Delta, chame Torre, 1 no 895. Torre, Como é que é com a Delta? Continue a aproximação, reporte no farol de Itapuã. Delta, farol de Itapuã. Delta, a presença autorizada cruzar a final da 10, reporte girando base, baixada travada. Cruzar a final da 10, autorizado, vira base, vira baixada travada, Delta. Será que tem condições de fazer uma base curta para pousar o 17? Controle Soteropolitano, Trip 5219, solicita. Trip 5219, prossiga. Passando uma centena, 102, mais precisamente. Poderíamos voar na Praia de Conquista? Trip 5219, após a motorizar direto de Praia da Conquista. 7219. Não, vou ficando aqui nas 4 horas e 50. Juliette, autorizada a final, você pode avisar. Autorizada elétrica, Charlie Fox Juliette. 295, altímetro marca 1010, tenha um bom voo e até a próxima. Tchau, Alfa 295, obrigado, bom trabalho. Tá 3567. Delta, tá na base, passada, travada. Pouso no 7, porta solo controlado, Mike Eco Delta, 080 graus, com 15 nós, com 15 nós. Autorizado pouso, preparado para o Delta. Boa tarde, esse também é Mega 259. 3567, ponto zero no zero, pronto. 3567, está livre, alinhar e decolar da pista no zero, vento 080 graus com 15 nós, com 15 nós. Alinha e decola, pista no zero, 3567. 360, pré-aprovado, aceita? Vai. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Amper Zulu 16, saída da EU, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 8, aciona 5172, corteja. Autorizado 360, da EU, Leda Bridge, Unifam Zulu 16, decola da 10, com curva pela direita, controle 19, decimal 8, e 5172. Protegimento correto, chama para inspeccionamento. Preparei. 3894. Localizador, Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliet, Homem Torre, 11895. 11895, Juliet. Corre Salvador, Papá Romeu, Charlie Fox Juliet. Motor. Charlie Fox Juliet, interceptou curso localizador, tem o campo à vista. Passando marcador externo com trem checado, Charlie Fox Juliet, o altímetro agora no 00969. Portará passando marcador externo, a intenção após passar o mesmo, é, interceptar uma base da 17, ok? Sete postos na curta final para o cancelamento. Charlie Fox Juliet. Juliet 7. 3567, decolou 16, chame controle. 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, obrigado, senhor. Boa tarde, está 3567. Está 3567, contato radar, saída árvore, submantendo nível de voo 360. 360, como você falou de árvore, senhor? Está 3567. Está 3567, após 2000, autorizado direto lá. 2000 árvores, tá 3567. Uno, dois, sete, três, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, após estabilizar. Ao descendo para 2000 pés, autorizado ILS, reportado estabilizado, 1273. Motor Salvador, Delta 90 já visual com o campo satisfeito. Confirme? Delta 90. Já visual com o campo para pouso. Índia Delta Novembro, SF, frequência livre. Segue para 17, Juliette. Reposto na curta final no 7, Charlie Fox Juliette. Juliette. Delta November, controle. Delta November, escuta. Confirma o tipo de equipamento. Aqui. Uniforme Lima, Alfa Charlie. Sim. Controle, o TAN 3567 pode vai direto elefa, senhora? TAN 3894, para o sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo custo localizador. 3894 da TAN, mantenha presente pro limitado do localizador, 3294. Controle, tá 3567, pode voar direto à posição elefa? Tá 3567, autorizado direto elefa. Direto elefa, tá 3567. Califox Juliette, girando base para final. Pistola 97 com 36. Repouso 917, Charlie Fox Juliette, o vento 090 graus, com 15 nós, com 15 nós. Juliette. Agora puxa o pé de estacionamento, Bruno 601, no portão 2. Desce avistando a pista. Bruno 273, completa final, chame torre, 11895. 11895, 1273. Tá, 3894, nesta proa está autorizada a interceptar o curso do localizador. Autorizada a final ILS, após estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 009. Desça para 2000 pés, reportará estabilizado, carta 3294. Trip 5219, chame Centro Recife, frequência 1288. Centro 288, 219. Para o táxi, chegou o 1567-98 a bordo. 410, alterna Berlante. Salvador, gol 1273, passando Simbra, contra embaixado e travado. Área 1273, altímetro 1009, com vento 090 graus, com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, gol 1273. Salvador, boa tarde, gol 1940, informação em uniforme, cópia para Guarulhos. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Tá, eu leio da frente, obrigado. Tá, 3894. Tá, 3894, complete final, chame torre. 1895. 1895, boa tarde, já. Uma coordenação com a equipe de sol, chama para o táxi. Ele vai chamar, então. Passagem de. Tá 3894, senhor, baixado e travado. Gente, pode passar no marcador externo, Simbra. O altímetro 1009, tá 3894. Vou dar a Simbra, tá 3894, graças. 5410, coteja. Está autorizado 360 para Guarulhos, para rota Tesouro 1-6. Decola pistão 1-0 com curva direita, saída da Euleda Brito. 1-9-8, controle 5-4-0, código 1-4-0. Protegimento correto, chama para pushback solamento. Camará. Chamada Delta 3897, 219, a bordo, 3 horas de cadeira do Lumia, alterna Galeão, pronto. 3897, 219 a bordo, altímetro no 0-0, táxi via pátio, vai manter através do portão 612. Ok, via pátio, manter através do 612, tá 3897. Então, 3567, chama o centro Recife agora, frequência 1288. Livro da baixada, trabalho da 3294. 219, boa tarde. 219273. Está 3894 passando o primeiro baixado e travado. Minha aproximação agora na pista livre. O tá 394, forma o Boeing da Gol. Está ingressando para decolagem imediato. Quem? Primativo, aguardando a pista livre. Está 3894. Sete, o vento 090 graus com 15 nós. Com 15 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem, igual nós, 50. Boa tarde, gol no 273, ingressar na Alfa. Boa tarde, no 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 1273, da Gol. Quatro, vento 090 graus com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso 1-0, tá 3294 graus. No 567, decolou 25, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. 198, bora Bahia, um abraço. Controle, muito boa tarde, o 1567 da Gol. 1567, contato radar, saída água, sube e mantém nível de voo 360. 360 vai subir, obrigado. Para o táxi, o Chanel 6259 está com uma autonomia de 5 horas, o seu ambiente 152 de alterno galeão. Na Fox, chamo solo 121 decimal 9, boa tarde. Direito da Fox, sorte 21 mesmo, boa tarde. 219. 219, tá, 32 na sorte. 3 horas e 40, alterna Campinas. 134 a bordo, altímetro 1009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Ok, táxi até o ponto de espera da 90, 118, decimal 95, obrigado, boa noite. 3897, segue o banho da Gol, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Ok, segue o Gol, via Índia Alfa, 395, boa, tá 3897. Juliette Serra, prossiga. De cópia. Sentido do acionamento, chamo para cópia. Salvador, boa tarde, da 3894, livrou. 3894, boa tarde, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai chamante da Juliette, 3894. Cochilé 6259, após o Airbus da TAM, segue o mesmo via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, no noite, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, boa. Here to take off go 1601. Rua 273, após o Oceaner, segue via Juliette, portão número 4. Após o Oceaner, Juliette 04, Rua 273. Estamos Juliette Serra, pronto para a cópia? Pronto. Gente, aguarde o número 2 para a cópia. Autorizado o Porto Seguro, 1.000 pés no corredor Axé, até o farol da Barra, após 085, correto disponível. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 0260, coteja. Mantém cabeceiro no zero. Planejamento correto, altímetro no 009, para acionamento, chame torre 118, decimal 95, bom voo. ...3894, táxi via Juliette, portão 3. Juliette, pro portão 3, do 3894. Charlie Tango uniforme, informa o pátio que se encontra. Está na Star, 3254. Gente, intenção de pista 107. Afirmativo, Dom. Gente, está autorizado Congonhas, nível 400, via Upper Zulu 16. Saída da Euleda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5161, coteja. Transition laser departure. 11601, radar cut, clarity to flight level 360, dial departure. Climate to flight level 360, dial, departure 1601. Liga acionar, já tá acionado? Para bordo, altímetro no 009, para o acionamento, chame torre 18.95, bom voo. Obrigado, checando aqui o tanque de eletricidade, só um minuto. T97, tem nível de decolagem da 10, vento 090 graus com 15 nós. Afirmativo, tango de eletricidade, a gente confirma, realmente está recebendo aqui também, a gente vai entrar em contato aqui com o centro responsável. 1567, chame centro Recife, frequência 1288. 2888, frequência 7, obrigado. Gilete Serra, grato pela informação. Comando 6259, a linha mantém cabeceiro no zero. Afirmativo, 6259, a linha e mantém cabeceiro no zero. A linha mantém no zero. Decolos 3-2, chame controle 119.8, tem um bom voo e boa tarde. 19-8, boa. Fui pra torre? É o papapá, tá. Pressionar, Charlie, tangue uniforme, chame pronto para o táxi. Esse canal só mais um minuto, mantém a posição. Ingresso e decolagem da 17, o tango de Juliette Serra, o vento 090 graus, com 15 nós, com 15 nós. Afirmativo. 259, livre decolagem da pista no zero, vento 090 graus, com 15 nós. 259, decola os 36, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, boa. Boa, boa tarde, acionei 6259. Acionei 6259, contato radar, saída da El, sub, mantendo em voo de voo 360. 360, pode voar na proa de da El, com veda? Acionei 6259, mantenha o perfil da saída. Voo 1601, contact Recife Center, 125-1. 125-1, good night, Voo 1601. 4-1, pronto para o táxi. Livre táxi, Charlie Tango Uniforme, reporte na Papá para ingresso no 7. Peguei na Papá para ingresso no 7. Eu desejo manter o corredor visual até lá no final da ilha de Itaparica, ok? Sim, então reporte no Fora da Barra, 1.000 pés, Papá Romeu, Tango de Leve Serra. Ok, se reportarei, Tango de Leve Serra. Usando ingresso, táxi via pista 17, porte cabeceira 17, pronto para decolagem, Charlie, Tango Uniforme. Tá, ingresso 17, portaria alinhada. E Tango Uniforme, só mais um minuto para decolagem. uniforme, o vento 080 graus, com 1 nos 5 nós, com 15 nós, tem livre decolagem da pista no 7. Uniforme, decola de 4-2, controle 119, decimal 8, tenha um bom voo e boa tarde. 19-8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Tango Uniforme. Papapá, Charlie Tango Uniforme, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 400. 400 na da El, Leda Brinde. Para o táxi de voo 9940, 192 a bordo, 3 horas 50, Oscar Nova Leão. Tino 92 a bordo, altímetro 1010, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, espera 1895, com 1010, obrigado, 940. Chené 6259, Chené Centro Recife, frequência 1251. 251, boa. Salvador, boa tarde, vou no ar 4-0, tá no ponto, espera aí, pronto. 4-0, tá livre alinhar e decolar da pista no 0, o vento 090 graus com 1 nos 5 nós, com 15 nós. Autorizado alinhar e decolar, o ar 4-0.